andrecedesmoral.com.br. Vem com o que essa é pra tocar nos paredão, pai. Eu tinha namorado, o nome dela é Eliana. A bicha é viciada e gostosa na cama. Não pode me ver que já quer namorar. Enquanto eu encosto, eu já começo a sentar. Topou, sentou, topou, sentou. Topou, sentou, topou, topou, sentou, topou, sentou. Topou, sentou, topou, sentou. Topou, sentou, topou, sentou, topou. Ela vai sentando. Eu vou amando, ela vai sentando. Eu vou amando, ela vai sentando. Eu vou amando, ela vai sentando. Eu vou amando, ela vai sentando. Eu vou amando, ela vai sentando. Vai, pá! Essa vai bater no canal. Gravizão, empurra. Gol Jabuti, Celtinha Furacão, Carretinha do TH. Vai, Arapiraca. Eu tinha uma namorada, o nome dela é Eliane. A bicha é viciada e gostosa na cama. Não pode me ver que já quer namorar. E quando eu encosto, já começa a sentar. Eu tinha uma namorada, o nome dela é Eliana. A bicha é viciada e gostosa na cama. Não pode me ver que já quer namorar. Enquanto eu encosto, já começa a sentar. Sentou, ficou, sentou, gostou. Ficou, sentou, ficou e gostou. Topou, sentou, topou, sentou. Qualidade tá aqui, hein? E no CD, Rony CD.